Um abraço, Salão Ibop, Lava Jato JL e CNA Net, os melhores do Brasil. Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz. Tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a me tratar de você, quer saber? Te esqueci há uma semana atrás. Aquela loucura de mudar pra Salvador. Esquece, eu nem gosto de calor. Se ter uma cozinha maior pra juntar a família ao redor. Esquece, jantar fora é bem melhor, né? E aí? Paciente, coração é meu doutor. Coração, receita. Já tenho 8 horas, uma dose de amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. PS, eu já ganhei alta. Não sinto mais sua falta. PS, eu já ganhei alta. Não sinto mais sua falta. Aquela loucura de mudar pra Salvador. Esquece, eu nem gosto de calor. Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor. Esquece, jantar fora é bem melhor, não é? Coração, receita. De 8 em 8 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu. Paciente, coração é meu doutor. PS, eu já ganhei alta. Não sinto mais sua falta. PS, eu já ganhei alta. Não sinto mais sua falta. Ô, rapaz! E aí, meu filho? O nome da feira é o Anderson.